gente, eu vou falar hoje umas histórias aqui bem engraçadas. Já quero avisar, quem não ri tem hemorroida. Aí eu anunciei na rádio que dava palestra motivacional. Quem quisesse me contratar, não importa o lugar, eu ia. Me ligou um pastor e aí ele queria que eu fizesse o show na igreja. Quanto que é o teu cachê? Aí eu disse, é 3 mil. Ele falou, só? Eu disse, não, 6 mil. Você não ouviu direito, cara. Nessa hora o preconceito desaparece. Fui pra igreja, cheguei lá, 1000 fiéis, cartazes com meu nome, igreja lotada. E aí sabe que quando você vem de uma pobreza, a tela mental começa a trazer o passado, né? Quando eu entrei, a multidão com a mão estendida pra mim, fiéis, glória, eu falei aleluia. Aí olha a sacada que eu tive, eu vendo a notinha de 100 passando na minha tela mental. Falei, gente, eu quero falar uma coisa pra vocês. Eu sinto Deus nesse ambiente. Porque com aquele maço de dinheiro na mão, a gente sente que Deus tá mesmo na igreja. Aí, o que que eu fiz? Eu liguei pro meu pai, vou te mandar 2 mil reais. Meu pai, tu tá roubando o quê aí? Falei, não, pai, eu tô agora trabalhando como palestrante. E o que diabo é isso? Palestrante é uma pessoa que fala e as empresas pagam pra pessoa falar. Pois então vou mandar os neguinhos que estão aqui, nós vamos ficar ricos. E aí, comecei quebrando os preconceitos que eu tinha sim, através da comunicação. Só que teve uma história que aconteceu muito engraçada. O chefe da rádio me chamou e falou, Evaldo, você gostaria de uma terapia corporal? E eu pensei que era um suco. Aí, gente, o que ocorre? Eu fui, o chefe falou, olha, naquele corredor ali você segue. Eu segui no corredor, uma salinha semi-escura, eu não sabia exatamente o que que era terapia corporal. Então eu falei, eu vou ver, se for gostoso eu vou. Aí quando eu entrei, tinha um homem de 1,80m, de olhos verdes, de shortinho, esfregando as mãos. Aí eu fiz que nem vocês, quando não sabe da coisa, eu falei, é aqui a terapia corporal? Ele disse, é, deita de costa. Eu falei, nem morto! Aí ele falou, mas você não veio pra terapia corporal? Eu falei, mas a terapia corporal é deitada e de costa? Não, se meu pai imaginar que eu fui na terapia, eu tô morto. Aí ele falou, não, mas vai ser bom pra você. Eu falei, mas eu tô tão seguro. Dá pra você me preparar psicologicamente? Falar algumas palavras de carinho, assim, só pra eu entrar na vibração? Chega mais perto, eu falei, moço, eu nunca fiz, eu sou virgem. Mas o que que você me aconselha? Eu falei, vamos fazer assim, eu vou ficar de pé e de frente. Se eu gostar, aí a gente marca num lugar mais à vontade. Aí, gente, eu deitei naquela maca. Eu falei, pra onde o senhor vai começar? Ele falou, vou começar pelos seus pontos básicos. Eu falei, moço, basicamente você vai encontrar uma louca dentro de mim. Eu deitei naquela maca, gente. Olha, eu vou te falar, se você é machista, vá. Eu fiz que nem noiva quando vai se casar. O homem vale a pena. Ele era lindo, ele merecia a mim. Me deitei. Ele começou na ponta do dedão do pé. Quando ele chegou na coroa da cabeça, em 5 segundos, eu me vi num castelo da França, me casando com aquele terapeuta. E veio na minha tela mental meu pai com um pedaço de pau na mão falando assim, se tu falar assim, filho ego, eu te mato. E foi dessa forma que eu fui vencendo o preconceito. E tem outra coisa, quando eu fui morar com meu primo em São Paulo, assim que eu cheguei, eu não tinha conhecimento de nada, era muito caipira. Eu não sabia o que era um monte de coisa. Aí ele me mandou procurar emprego num bairro, e aqui em São Paulo os nomes são estranhos, né? Cutia, Jabaquara, uns nomes estranhos. Ele falou assim pra mim, o meu primo, falou, cuidado, que povo paulista não gosta de nordestino. E ele botou uma imagem a respeito de vocês na minha cabeça, que eu já deu vontade de comprar um revólver. Falei, pá, eu já saía com raiva. Quando eu via alguém, você é de onde? Do Rio Grande do Sul. Aí eu gostava, é de onde? São Paulo, Jesus amado. Eu criei uma raiva, de, é sério, eu criei uma raiva de paulista, porque uma crença errada faz você ter uma atitude errada. Aí eu não sabia o que era perua. Tava num ponto de ônibus, vi uma Kombi, o cara pôs a cara fora, olhou pra mim e falou, Jabaquara. Falei, como é que é? Jabaquara. Eu falei, é sua avó. Falou, tá louco? Eu falei, bota apelido em mim, tu nem me conhece, nego. Aí acelerou a Kombi um pouquinho, falou, Conceição. Eu falei, não repete. Voltei pra casa irado e com muita raiva de paulista. Cheguei em casa chorando. O meu primo, conte o que aconteceu. Um cara de uma perua me chamou de Jabaquara. Aí o meu primo, aí o que tu fez? Eu retruquei, ele me chamou de Conceição, cara. Aí o outro primo começou a rir. Falar, ô meu Deus, como tá difícil tirar a roça de dentro desse sujeito. Aí eu falei, você acha mesmo que eu tenho cara de Jabaquara de Conceição? O meu primo disse, não, tu tem cara de Edileuza. Aí foi dessa forma que eu fui vencendo o preconceito. Porque eu não tinha noção das coisas, então eu ia confrontando com tudo que passava na frente. Falando de machista, na minha terra macho não abraça outro. Porque não é, tem que ser machão. Só que eu vim pra São Paulo. E aí, um dia eu tava no metrô de São Paulo lotado, e não dá pra pessoa ser machista dentro do metrô de São Paulo, né? Não dá, vai ficar doido. Se for valentão, vai apanhar. Aí eu tava lá, de repente, chegou um negão. Quando o trem fez tchau, eu... Oh! Aí eu fiz que nem mulher difícil. Olhei pra trás pra ver se valia a pena. Tinha um perfume forte, gostoso. E eu falei, não vou sair, vou ver a intenção dele, que eu não vou arrumar confusão. Quando o trem deu mais a balançada, o negão encaixou. Aí eu falei, moço, um minutinho, daria pra você pôr camisinha? E o povo começou a rir. O negão ficou indignado. Ah, mas você não tá vendo que o trem tá lotado? Fica tirando onda com a minha cara? Qual que é a tua? Eu falei, a minha bunda. Noção, não sabia nem qual que era dele e qual que era minha. Eu tirei a maior onda da cara dele. É, eu vou descer, senão eu te arrebento a tua cara. Eu falei, não arrebentou a parte, tu queria que arrebentar a cara, né? Eu vou descer, seu Paraíba. Falei, pô, pode descer, que eu também não te quero mais. Não quero. Eu sabia que tu não ia me levar a sério. Então eu vi que você é um aproveitador. Eu não quero mesmo, e não quero, e chega! Aí a primeira estação, e o povo aplaudindo, igual vocês entraram na minha. Tinha uma tatuagem enorme aqui no braço dele. Eu falei, e outra coisa, quando chegar em casa, vá tirar meu nome do seu corpo. Outra história que aconteceu comigo no metrô. Sabe que você tem que ter um foco de ver as coisas pelo lado positivo, certo? E uma coisa que eu faço muito no transporte de São Paulo, eu pratico educação, porque o transporte que eu sou em São Paulo, quem faz sou eu. Não é ficar esperando, não. Entra uma senhora, eu cedo a cadeira. Entra um senhor, eu cedo a cadeira. Mas tem alguém querendo brigar por causa de alguma coisa, eu cedo a cadeira. Mas um dia, tinha um homem com uma bolsa aqui na frente, que isso é coisa de pobre, andar com bolsa na frente. E tava incomodando um cara que tava sentado. E eu tentei mandar um pensamento pro cara que tava sentado pra resolver a questão. Mas o cara começou a ficar bravo com o outro que tava esfregando a mochila nele. Aí eu falei, tão simples, né, de resolver. É só pegar a mochila do cara e levar pra ele, né? E começou a ficar nervoso. Aí eu chamei o cara da mochila e dei o lugar pra ele sentar. Pra que eu fiz isso? O outro que queria brigar levantou e falou: e você, baixinho? Pensa que eu não saquei? Aí eu olhei pra um cara grandão, negão, pitbull, que tava do lado, pisquei o olho pro cara me dar um apoio moral, né? Lógico. Aí eu falei: amigo, você é valente? Eu sou. Qual o problema? Eu falei: encara meu namorado aqui. Cara, eu quero ver. Quero ver. O negão com a camisa de jiu-jitsu chegou assim, parecia um pitbull. Qual que é o problema aí, amigo? Bate em mim. Não, eu não... Não, porque ele ficou mandando uma mensagem subliminar pra mim, eu não gostei, mas tá tudo certo, tudo bem. Aí eu falei: vou dar outro show aqui. Eu levantei, falei: acabamos com ele, né, amor? Aí as pessoas começaram a rir, aí o trem parou, o negão olhou pra mim e fez assim. Olha a mão! Vocês sacaram como o humor e o amor, nas situações, ele resolve tudo? Na hora, tudo que me acontece eu transformo em uma coisa engraçada. Tem uma coisa que eu vou até contar pra vocês sobre a respeito da pessoa não ter conhecimento. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia o que era GPS. Eu tomei um táxi, e aí, onde o senhor vai? Aí eu falei o nome da rua, ele apertou um botão. E a máquina falou: siga a sua direita. Aí eu olhei. E eu estudo espiritualidade, mas eu nunca tinha visto um espírito dentro do táxi dizer o caminho. E aí eu falei pro taxista: o senhor é médium também? Aí ele disse: como assim? Eu falei: qual é o nome do seu guia? Ele disse: é GPS. Aí eu falei... Eu olhei pro lado... Eu olhei pro lado e falei: bom dia, GPS. O motorista disse: o senhor é louco? Eu falei: não, tudo bem, o senhor não quer falar que é espírita, não tem problema. Então foi dessa forma que eu fui vencendo as minhas barreiras, aprendendo dessa forma. Teve até uma coisa engraçada que eu anunciei na rádio: quem quisesse me contratar, quem entrasse em contato e tal. E ligou um diretor de uma empresa e falou: Evaldo, daria pra você mandar um briefing da sua palestra? Aí eu liguei pro meu produtor e falei: rapaz, o que diabo é briefing? Vocês gostam de ver os outros se ferrando, né? Ele disse: briefing é um resumo do conteúdo que você vai falar. Eu falei: por que que esta anta não me pediu um resumo? Olha o que meu produtor fez pra me pisotear. Falou: Evaldo, é que esse diretor, ele é uma pessoa intelectualizada, informada e que fala de uma forma profissional e qualificada. Eu falei: chega! Você tá na minha vida pra quê, diabo? Pra me deprimir? Aí outra que ocorreu comigo. Eu anunciei na rádio: olha, cuidado com o poder da fala. Eu falei: se você é diretor de uma grande empresa e você quer a melhor palestra da sua vida, entre em contato com Evaldo Ribeiro. Me ligou o diretor de uma rede de supermercado, a maior do Brasil, e eu quero contratar você porque eu vou fazer uma palestra. Eu já consultei alguns palestrantes e vi o seu vídeo e você é o cara ideal. Nossa, eu falei: caramba, vou dar uma palestra, 1000 pessoas, né? Ele alugou um teatro. E aquela crença pobre na minha mente ficava dizendo: hoje você vai quebrar a cara. Você só vai falar pra nego intelectualizado, você vai quebrar a cara. E o monstro da pobreza, a gente começa a lembrar aquelas pessoas que falavam na infância: você nunca vai ser ninguém, você não estudou, você não sei o quê. E pra completar, minha assessora de imprensa me liga e diz: Evaldo, pelo amor de Deus, não erra no português. Quando ela falou isso, ela ativou um monstro dentro de mim. E ficou aquele medo, eu fiquei no medo, igual vocês, era um cagaço do diabo. Quando deu 7 da manhã, o motorista da empresa: senhor Evaldo? Falei: oi, já estou na frente do prédio. Aí começou aquela enxaqueca terrível e fomos para o local do evento. Quando chegamos no local, a multidão, gente. E aí eu falei: putz, cara, eu não posso errar. E cuidado com esse negócio do medo, porque o medo te trava. E de repente me veio uma caganeira. O relógio parecia contra a minha felicidade. E o locutor: senhoras e senhores. Aí começou a ler meu release. Ele, o ex-agricultor, que se tornou um dos maiores fenômenos da motivação, já fez mais de 300 palestras. Parece que ia trazer o Papa Francisco. E a voz do meu inconsciente dizia, é hoje que vai dar merda. Quando eu entrei, gente, que eu falei, boa noite, a plateia, boa noite. O diabo foi instantâneo na minha cabeça e falou assim, eu não te disse. E aí, sacada. Ó a sacada que eu tive. Falei, queridos, eu gostaria que todos vocês que estão de terno tirassem o terno e a gravata. Porque a gente tem que aprender a tirar poder de quem deixa a gente se cagando. Eu gostaria que, pra definir se esse evento vai ser mesmo sucesso, que vocês meditassem na palavra compreensão. Fechem os olhos por 5 minutinhos, porque tava uma desgraça na minha barriga, e eu com as pernas fechadas, todo mundo fechou os olhos, corri pro banheiro. Cheguei naquele banheiro, eu chamei Buda, eu chamei Nossa Senhora, Padre Insisto Juazeiro, qualquer santo que tivesse ocupado e soubesse fazer um milagre urgente. Mas eu rezei com tanta fé que eu senti Deus pegando na minha mão e dizendo, filho, cague, mas faça. Gente, eu olhei pra trás, pra aquele vaso, eu nunca vi tanta arrogância descendo. Eu tava tão desnutrido naquele trono que se alguém soprasse no meu ouvido, eu desmaiava. Voltei para o palco, postura. Senhoras e senhores, e a barriga... Agora, eu quero que vocês meditem na segunda palavra que vai definir se isso aqui vai dar em alguma coisa que presta. Vocês vão meditar na palavra vencer. E eu volto já já. Corri pro banheiro. E uma coisa curiosa, na parede do banheiro estava escrito, caro cidadão, este é o único lugar que revela quem você é. Aí, eu olhei pra mim no espelho e eu disse, é, devo ser um mini cagão. O que eu quero te ensinar com essa história? Eu estou muito emocionado de poder, através de algo ruim que eu passei, poder passar para vocês um conhecimento. Quando você se programar para fazer algo na sua vida, podem surgir muitas coisas que vão te impedir de concluir aquilo que você começou. Mas, se você tiver determinação e foco, pode cair um temporal, pode acontecer a pior coisa do mundo, mas se você tiver foco, você vai arrasar. Olha o que aconteceu. Terminou o show, aí os diretores falaram, vamos jantar? Eu falei, vamos. Aí fomos jantar. Lá na mesa do jantar, ele me deu um envelope. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, é o pagamento pelo show. Eu falei, mas vocês já pagaram. Nós resolvemos pagar o dobro pra você, porque você merece pelo show que você fez hoje. Eu falei, mas eu não tava nem num dia bom hoje. Ele falou, não, hoje você tava no melhor dia da sua vida. Eu falei, imagina, cara, hoje foi uma palestra mediana. Ele falou, não, você estava no melhor dia da sua vida. Aí eu falei, mas por que, senhor? Ele falou, cara, você é o sujeito mais cara de pau que eu já vi na minha vida. Eu falei, mas o que você está falando? Ele falou, é que na hora das suas orações, eu estava no banheiro do lado. Aí, como se não bastasse, eu resolvi fazer o trabalho de ator. Só que eu precisava de um coach pra me orientar como fazer um trabalho de ator. Aí eu fui conversar com quem? Gaspareto. Eu falei, Luiz, tu sabe que eu te amo. Problema teu. Fala o que tu quer. Aí eu falei, Gaspareto, eu tô com vontade de fazer uns personagens e tal. Você poderia me dar umas ideias? E o Gaspareto me ajudou a criar os personagens. Ajudou, deu muita ideia. E aí eu propus fazer uma parceria com o Marcelo Cotrim. E o que ocorre? Eu fui nos principais teatros de São Paulo oferecer a peça. Ninguém queria. Cheguei no Brigadeiro, a mulher falou, você tem 5 minutos pra me convencer de se seu projeto é bom. Em 1 minuto ela falou, vai com Deus. Fui no AMB Morumbi. O cara falou, você tem 10 minutos para me convencer se essa peça é boa. Falei, 1 minuto e meio, ele falou, sinto muito, seu projeto não cola. Aí eu fui e falei com o Marcelo Cotrim. Eu falei, Marcelo Cotrim, eu estou fazendo bastante sucesso. Eu não preciso propor nada para teatro. Você quer alugar os teatros comigo? O Marcelo falou, quero. Cheguei lá no teatro, em AMB Morumbi, eu falei, quanto é que é para alugar essa bagaça? Você quer quantos dias? Eu falei, um só pra ver se a energia do teatro é boa. Que é isso? Que é isso? Atitude, rapaz. Quanto que é o aluguel dessa bagaça? 15 mil. Fecha o contrato. Cheguei igual o Pitbull. O que é que aconteceu? Aí, o diretor do teatro é Valdão. Vamos almoçar amanhã? Eu falei, claro. Rapaz, você quer fazer uma temporada aqui no teatro? Eu falei, cara, não dá. Porque eu tô pensando no Teatro Bradesco. Um arraso. E aí fui no Teatro FECAP falar com a mulher lá. A mulher falou, cara, não dá. Eu falei, quanto é pra alugar essa bagaça? 10 mil. Liguei pro Marcelo. É só 10. Foi isso. Outra história que eu vou contar pra vocês sobre energia positiva. Eu tava fazendo programa na rádio e, como eu trabalho com motivação, no final do programa eu sempre coloco um ouvinte no ar. Aí eu falei pro técnico, vamos pôr um ouvinte no ar? Tinha colocado 25 minutos de puro riso, motivação. Alô, quem fala? Alô. É, com a fã dessa a gente vai pra roça rápido. Falei, oi, querida. E o operador conhece meu temperamento e falou, calma. Fica calma. Qual o seu nome, querida? Meu nome é Márcia. Hã? Meu nome é Márcia. Gente, a mulher falava o nome dela com desânimo tão grande. Falei, você tá me ouvindo desde o começo? Ô, oh, pergunta maldita essa que eu fiz. Eu falei, qual é o seu nome? É Márcia. Como? Márcia. Márcia? É. Você fala de onde? Carapicuíba. De onde? Carapicuíba. Ah, Carapicuíba? É. Tinha que ser de Carapicuíba mesmo. Brincadeira, velho. Falei, Márcia, vamos fazer assim, eu vou usar uma técnica motivacional com você, pra te dar um gás. Você topa? Uhum. Você tá viva. Ah, toma. Você tá aqui no mundo real? Tá me ouvindo bem? É, mas nunca deu certo. Eu falei, primeira coisa, você falar que me ouve há 10 anos é uma ofensa. Uma fã que nem você, você me manda pra roça, velho. Respira fundo comigo, Márcia. Ela... Falei, Márcia, nem respirar tu consegue, criatura. Aí, olha a sacada que eu tive. Eu dei uma de louco. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já trabalho com motivação, já tentei levantar vocês. Vocês não me merecem. E eu vou é me matar no estúdio. Agora. E bati na mesa e fingi que eu tinha ficado louco. De repente, essa mulher encheu o peito de coragem e falou, você tá louco? Seu covarde! Eu não não sabia que meu ídolo era um pamonha que nem você. Evaldo, você é uma vergonha, Evaldo. Você vai me deixar carregando essa culpa pro resto da vida? Falei, vou mesmo. Você não me merece. Ela falou, você que não me merece. Ficou aquela discussão. Eu falei, acabou. Aumentou a música. Falei pro operador, encerra o programa. Ele encerrou o programa, acabou, Evaldo. E eu esqueci de voltar pra dar tchau. Terminou o programa, aí o operador passou o telefone, era o diretor da rádio. Falou, não sai daí não, porque como você não se matou, eu tô indo fazer isso agora.